Please left flash to 733 on the ground at 16. Vicarium Taxi Hotel. Controle ao Guardião 04. Prossiga. Ah, comprou na rotatória para retorno a Salvador. Sente reporte na rotatória, o Guardião 04. É na rotatória 04. Bom, na 097, livre decolagem, pressão na 0, vento 1 no 60, grau 099. Livre decolagem na 0, gol na 097. Papá Romeu Serra Bravo Quilo, livre acionar reporta táxi. Afirma Bravo Serra Quilo. Atenção sobre regras de voo, direto Manati, reporte de voo na CTR. Que dá presente direto Manati, reporta na 20ª mais, que é com Deus. Autorizado para 2.000 pés. E prossegue para 2.000, 5487. Está na rotatória visual algum campo, Guardião 04. Torre 18895, composto. 18895, muito grato. Está estabilizado Alfa Santo Santo. Patango, Torre 1 no 8, 9, 5, composto. 18, 9, 5. 5487, autorizado, sinal do procedimento LS, reporte no curso do localizador. Portal estabilizado no localizador, 5487. Serra Vita, autorizado, voa direto proa de coral. Proa de coral para Serra Vita. Gilete Tango Zulu, autorizado cruzamento pistão na 7. Repórter liberando a pista, Gilete Tango Zulu. 1097, armou, passa 1500. 1097, contato para a decolagem, mantém o perfil de saída da arma. Perfil da saída com 097. Estacionar a frequência livre. O Guardião 04, reporte interceptando a final, pistão na 7. Vai Alfa Tango Tango, tráfego avistado, trem checado? Tá checado, Alfa Tango. Alfa Tango Tango, livre o pouso, pistão na 0, vento 1 no 50 graus, 1 na 0 nave. Livre pouso 1 no 0, Alfa Tango. O Guardião 04, reporte na final de 3 milhas, pistão na 7. Vai parar na final de 3 milhas, 1 no 7, 04. Guaia Cozulo, novembro, 1 no 8, 9, 5. 2895, novembro. 2 Salvador, Eco Zulu November, se aproximando para a final da 17, já avisou o contato. Papatango, Eco Zulu November, reporte sobre a rotatória, QNH 1018. Reportará sobre a rotatória, QNH 1018, Eco Zulu November. Está na final 3 milhas do Guardião 04, visual com a na curva. O Guardião 04, o vento 140 graus 099, livre pouso, que estão na 7. Livre pouso, 9704. Azul 4118, alinha e mantém na 0. Azul 4118, vai alinhar e manter na 10. Papapapá, Alfa, Tango, Tango, seu solo aos 2-2. Libere primeira direita e chame o solo no 2-1 na décima 1. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 140 graus, 109. Autorizado a alinhar e decolar da pistão no zero, azul 4118. Só eu, Eco Zulu November, passou o rotatório e prosseguiu para a final do ano. Ciente, Eco Zulu November, reporte final de 3 milhas, pistão na 7. Informe que é o número 2 para pouso. Tem um Romeu Foxtrot 10 à sua frente. Ciente, o Eco Zulu November. 5487, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo para aproximação, 5487. Azul 4118, decolado agora os 2-3, chame o controle em 119, décima 8. 198, 4118. Final de 3 milhas, o Eco Zulu November. O Eco Zulu November, aguarde somente a pista livre, o Eco Zulu November. Gente, o Eco Zulu November. Guardião 04, condições de agilizar o backtrack? Agilize o backtrack, libere na Oscar, o seu solo foi aos 2-4. Azul 4118. Aguarde para o táxi, o Bravo Serra Kiel. Torre Salvador 35487. 5487, aguarde. O Eco Zulu November, vento 140 graus, 109, livre o pouso, que são na 7. Livre o pouso na 7, Eco Zulu November. 5487, continua com a expansão, agora de previsão de pouso, ajuste 08, para que já habitado. 5487, ciente, está com o trem baixado e travado. Salvador, boa tarde, já 3560, informação aqui, vai. 3560, ascendente, está autorizada a chegar a Mari, descida nível de voo 050. Mari, 050. Confirmo, eu já fiz o parte 5, senhor. No caso negativo, não 260, bom voo. 288-260-1097. O Papa Romeu Bravo Sierra Kilo para o táxi? Bravo Serra Kilo visualizou um Romeu Foxtrot 10 do Graet estacionando no pátio do Graet. Sente livre o táxi, chame na Oscar, o QNH 1018, o Papa Romeu Bravo Serra Kilo. 4198, autorizada por hoje, Elefa. Autorizada, Elefa, 4198. Terminado meia 2 milhas no setor nordeste de Salvador, agora estamos com controle Aracaju na Meu Bravo Serra Kilo, ingressa, pistão no 7, reporte alinhado e pronto. Telemetria 304, pronto? O Papa Romeu, Serra Bravo Kilo, pronto? Trip 5487, solo 28. Liberte primeira direita, chama só 1219. 219 vai chamar o solo. Papá Romeu Bravo Serra Kilo, autorizada a decolagem de sonda 7, vento 140 graus, zona 09. O Papa Romeu Bravo Serra Kilo, decolado aos 29, chame controle em 199.8. 198, Serra Kilo. O 6314, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, também. Controle o Papa Romeu Bravo Serra Kilo. Papa Romeu Bravo Serra Kilo, contato na decolagem, suba nível de voo 340 no perfil da saída MOM. 340 MOM. Salvador, gol no 620, 140, pronto, uma boa tarde. Gol no 620, boa tarde, mantém ponto de espera, pistão na zero. Lateral, ponto de espera, gol no 620. 260, azul, 418, boa tarde. Vamos. Obrigado. Chiné 6314, informe que aguardará 3 minutos para sua decolagem devido à aeronave de menor performance que decolou à sua frente e fará a mesma saída e a mesma aerovia. Zero, autorizada, chegada a ponte. 050, chegada a ponte, eu vou na espera. Bravo Serra Kilo, pode voar direto ao Momo? Pode voar direto ao Momo, Bravo Serra Kilo. Mil Grau, você é aqui. Eu faço o check com o principalmente responde e informa que o contato radar foi perdido. Com sua altitude que passa? Dando agora 7:20. Faça o check no principalmente transponde e sua identificação e informa que o contato radar foi perdido. Bravo, você é aqui. Confirme agora. Ainda negativo. Afirmativo, recebo, porém ainda não modo Charlie. Será que eu recebo agora 002 no modo Charlie? Corrigindo 085, subida. Ah, pode ir. Chiné 6314, autorizado decolagem de soma 0, vento 140 graus 079. Chiné 6314. Gol no 620, após rolagem do Airbus da Avianca, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém após a rolagem da Avianca, gol no 620. Autorizado destino a paradores do PES, o ajuste 1908, autorizado final do procedimento LS, reporte no custo localizador. 909, reportando localizador. Decolador 34, memória e controle 119.8. 19.8, Chiné 6.4. Controle Salvador, boa tarde, Chiné 6.3.4. Chiné 6.3.4, boa tarde, contato ao ramal decolagem, suba nível de voo 340 no perfil da saída Momo. Pessoal, 340, perfil da Momo, Chiné 6.3.4. Chiné 6.3.4 autorizado para o direto de Momo. Direto Momo, Chiné 6.3.4. Romeu, Índia Nova Beralfa, confirme sua posição. Gente, então informa que está prosseguindo o corredor Axé? Índia November Alpha, chame o controle em 199.8. 2685, caso negativo no 2545 com voo. Gol no 620, livre a decolagem, pistão no 0, vento 150 graus, 089. autorizado a decolagem, Gol 620. Salvador, boa tarde, tá 3155, ponto espera no 0, pronto. Tá 3155, após a rolagem do Boeing da Gol Alim, mantenho no 0. Após o Gol Alim, mantenho no 0, tá 3155. Mantenha sobre a relevo visual, reporte Paripe para ingresso no Correio do Interlagos. Vai reportar Paripe, Vila Federal. Patangu, isso que serra Vito, controle. Isso que serra Vito, serviço radar terminado, agora 5,4 milhas do setor sudoeste de Salvador. Chame o controle Ilhéus na frequência 1201 no bom voo. Siga. Firme 126 decimal 85 e caso negativo 125 decimal 45. Atrás de Salvador, o Gol 1620, passando 1200 pés. Gol 1620, contato na decolagem, subanível de voo 370 no perfil da saída PUCA. Perfil PUCA 370, Gol 1620. Autorizado, senhor, procedimento LS X-Tray, reporte no custo localizador. Chamará no localizador. 3155, autorizada a decolagem, pistão no 0, vento 140 graus, 099. Livre da colagem no zero, tá? 3155. Torre do Salvador, Gordo. 2-0, ponto espera. Pronto. O Gordo 2-0, mantenha o ponto espera. Tá mantendo o ponto espera e fala que tá com o PAD de 1-1. Na MA314, sou para respeito nível de voo 2-1-0. Decolado 140, chame agora o controle em 119 decimal 8. Controle 198, 3155, boa. Salvador, Gol 1620. Solicita coordenar com o centro voa Aracaju, da presente? Aguarde. Senhor Salvador, boa tarde, são 3155. 3155, contato radar, subanível de voo 340 no perfil da saída da EL. 340 na Daniel, tá? 3155. Poxa, BM é 314, Recife 210, Recife 12685. Poderia confirmar essa frequência agora, 1-2-0-1-8-5, caso negativo, 1-2-5-4-5. 2-6-8-5-2-5, obrigado, bom serviço. 1-3-5-6-0, completo final do procedimento, LS, torre 1-9-8-9-5. 1-9-8-9-5. 1-8-6-9, deixa 3.000 pés. O ajuste é no 08. 3.018, 869. Torre, boa tarde. 3560, estabilizado LS, pista 06. Tá 3560, continua a aproximação, aguardando pista livre, QNH 108. Certo. Gordo 20, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 140 graus, 099. Autoridade de decolagem do Gordo 20. Soleda? Ativo, 3155. Toledo, 3155. Salvador 4206. Azul 4206, sua identificação autorizada a chegar na MAD. Está autorizada a descer nível de voo 050. 50 na MAD 4206. Gordo 20, decolado aos 42, no controle 1, lado decimal 8. 7780, gordo 20. Tá 3560, cheque o trem. Baixado e travado. Tá 3560, livre pouso, pistão na 0, vento 140 graus, 079. Gente, livre pouso, cara, 3560. 20. Contato Arnaz, decolagem, suba nível de voo 190 no perfil da saída PUCA. Perfil da PUCA, só sua forma do zero, guardo 20. Uno 620, chame centro Recife, 112.85, caso negativo, 125.45, solicite a prova de Aracaju. 7-1-2-6-8-5-2-5-4-5. Voo no 620. Para a descida, eu vou no 869. Vou no 869, tráfego posando de 11 horas, uma milha, agora mantendo 1.500 pés. Tem já tráfego na antiquera de visual, 869. 5.60. Autorizado a alinhar em decolar de pista 10, vento 140 graus, 089. Salvador, boa tarde, Senna 6200, 5103, cruza 200, retira 1-7-0, reprisa. Senna 6200, sem identificação, desse nível de voo 05, verão precisado a chegada Mari. 5-5-0-0-0, na chegada Mari, Senna 6200. 3-1-5-5, centro Recife, a frequência 1-3-3-2-5, caso negativo, 251. 3-3-2-5-2-5-1, tá? 3-1-5-5, boa tarde. Centro localizador, X-ray, dá 1-0-1-8-9-9. A gente completa o nosso SBTLS 1-1-8-9-5. 18958, menor. Controle Salvador, Índia Novembro Alfa, no Traverso do Paris. Gente, Índia Novembro Alfa, reporte na rotatória. Reporte na rotatória, reporte na rotatória, Índia Novembro Alfa. Voo 1969, decolado 247, chame o controle em 1998, bom voo. Bom, obrigado, senhora, boa tarde. Oceania 6210, informa pista direita, proa 070, esquema em 15 milhas de fio. Gente, Oceania 6210, reporte quando possível, proa Itap. Reportará quando possível, proa Itap, 6210. De Novembro Alfa, torre 1895. 2-118-95, obrigado. Salvador, boa tarde. Voo no 169, lembrando 2000 ao 360. Tipo 1169, contato Aranha Decolagem, subnível de voo 360 no perfil da saída da El. 360, 1169. 1-0-8. Vai reportar 3 milhas da final da 17, 20 de Novembro. 1-8-69, na escuta da torre. 2 Salvador, boa tarde, eu vou no 869. Final ILS X-Ray, dá 1-0, trem baixado, checado. Gol no 869, tráfego avistado, livre curso, pistão 0-0, vento 1-40 graus, 1-0, 9-5-0 no 08. Livre pouso, pistão 0-0, ajuste 1018, gol no 869. Autorizada para hoje, Leda. Leda, graças. Oceania 6210, informa da presente voando do Itap. Gente, Oceania Salvador, muito boa tarde, eu tenho 3190, transfere, nivelado no 190, seguinte a informação, X-Ray. Então, 3190, boa tarde, essa é a identificação, desça a nível de voo 060, está autorizada a chegar da MAC. 060, autorizada a MAC, 3190. O 1869. Solo 50, libere primeira direita, mantém a posição anti-ingresso na alfa e chame o solo em 121, na décima 1. Direita, mantém a alfa, solo 21, na décima 1, na décima 1, na décima 1. Gente, dando 1090. Obrigado. Agilizar para pouso pista no 7, senhor? Afirmativo, vai agilizar para 1-7, Wind November Alpha. Seja agilizando na medida do possível, eu tenho um tráfego agora que a princípio não era tráfego para o senhor, mas que agora se aproximando de Duna a 230 nós. Então, por gentileza, agilize para evitar ter que liberar o afinal. Afirmativo, agilizando aqui o máximo que eu posso. A localizadora e no glide estabilizado azul 4206. Desculpa, adicionando o procedimento LS 21 no 8195. 895, obrigado. Sané 6210, desça para 2000 pés, o ajuste 10118. Desce para 2000 pés, 10118, Sané 6210. São 3190, viu, autorizado, descida para livre de voo 050. Avistando com chat de trem, reduzindo uma medida possível 4206. Reduzindo 4206. Estou em Salvador, Índio November Alpha, na final de 3 milhas, 97. Índio November Alpha, agilizando na medida possível, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 40 graus, 099, ajuste no 098. Agilizando, chat. Agilizando o pouso, 97, Índio November Alpha. 1169, Centro Recife, 13325. Caso negativo, no 251, no bom voo. 3325, boa tarde, senhora, obrigado. Salvador, está 3207, ponto de espera pronto, se autorizado, decola separado. Sente 3207, mantém um ponto de espera, senhor. Mantém, muito obrigado. Azul 4206, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 40 graus, 099, ajuste no 08, tráfego já tocou, solo. Livre pouso, 4206. Por meio índio, November Alpha, no solo, aos 54, confirme, senhor, pode 4? Afirmativo, pode 4, November Alpha. Sente Alpha, obrigado pela agilidade, a livre backtrack, chame liberando pode 4, índio, November Alpha. Segue track portalizando a onda 7 de Embraer. O 7327 visual com o Embraer 190 da Azul, agora final pistão 0. Está avistado o 7327. 7327 após a passagem do tráfego que pousa, ali mantém pistão 0. Sané 6210, sentou um pequeno desvio à direita da rota, retornando para o Adiduna. Gente, Sané 6210, está autorizado no sinal. Procedimento LS, reporte no curso. Autorizado LS, reportará no curso, Sané 6210. Sané 6210, está livre. Azul 4206, solo 57, liberando, chino solo 1211. 211, 4206. 3219, o vento 140 graus, 1 a 0, 9, autorizando a decolagem, 1 a 0. Sierra 2590, após rolagem do Airbus da TAM, a linha I mantém, cabeceira 1 a 0. 3217, decolado ao 58, chama o controle em 119, decimal 8. Controle, boa tarde. 3217, decolado na frescura. 3217, contato radar. Decolagem suba nível de voo 360, na perfil da saída A. 360, A, boa. Possibilidade de voo elefa, direto? Direto? Tá negativo, tá 3217, mantém o perfil de saída. Muito obrigado. Força aérea 2590, livre decolagem pistão na zero, vento 140 graus, 109. Sinal 6210, interceptou o curso do localizador. Seja completo, Sinal 6210, torre 1985. Sinal 6210, torre 1985. Compra DNS, torre 1985, Sinal 6210, boa tarde. Confuso. Sinal 3217, autorizada para o Odelefa. Elefa 3190, deixa para 2000 pés. Está autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, reporte no curso do localizador. Gente, autorizado ILS X-Ray, reportarei no curso 3110. Claro. Torre Salvador, boa tarde, Oxenar 6210, uma milha para o externo, ILS que estão no zero. Oxenar 6210, continua a aproximação, reporte com o baixado travado, que legal no 08. Continua a aproximação, agora reportará a baixada travada, 6210. Você era 2590, contato a decolagem, autorizado o perfil da saída A e subida nível de voo 380. O Mike Delta confirmando 8 pessoas a bordo. Sente. Livre pouso, pistão no zero, Oxenar 62, ou no zero. localizador 3190. Gente, complete nosso procedimento LS e chame torre 1895. 1895, grátis 3190. São 3297, confirme, tem? Firme? Então, 3297 não foi compreendido. Confirme que eu estou no enfermo? Afirmativo ou confirme? Gente. Primeiro direito, chama o solo no 21-1. Liberando a direita, são 21-1, Xanamia, 210. Oi, Salvador, boa tarde, eu sou 3145, pronto, ponto espera no Zé. Está 3145, boa tarde, mantenha o ponto de espera para o São Zé. Mantém, 2 em Salvador, muito boa tarde, Otan 3190, final, baixar travado. Otan 3190, tráfego ajustado, livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 099, QNH no 08. No 08, autorizado pouso, pista 10, 3190. Novamente procedência. 9,0. Posso passagem do mesmo, a linha aí mantém, cabeceira 10, até 3145. Posso passagem do TAN e mantém, 3145. Juliette Alfa Alfa, confirme, realizou o plano na sala IS. Juliette Alfa Alfa, sob condições visuais para 075, proa na rotatória. Confirme tipo do equipamento? Confirme o nível sobre estado? Está autorizado sobre a nível de voo 090, proa de Bonf para a chegada Bonf. Controle em Salvador, voo 166, informação ICEIA, seguindo nível 150. Voo 166, sua identificação, desse nível de voo 050, autorizada a chegada Mari. 050, autorizado Mari, solicita a proa de Duna, se possível. Ativo, manter o perfil na chegada. E a gente mantém o perfil desse novo 050, 166. Proa de Bonf, para a chegada Bonf, pista 10, Juliette Alfa Alfa. Bravo, Oscar, November, Fox. T-2590 autorizado a proa de Alefa. T-2170, Recife, na frequência 1288, caso negativo 126, decimal 0. Tá 3190, solo 07, libera primeira direita, chama o solo 21, decimal 1. Libera 2113190. 17, controle. Salvador, muito boa noite. 3524 horas, próxima sua ponte espera. 3524 horas, boa noite. Mantenha ponte espera que estou no lugar. Está 3145, vento 140 graus, 099, autorizada a decolagem que estou no lugar. Teve decolagem 103145. 3894, essa identificação autorizada a chegada Mari, desse nível de voo 060. Boa chegada, Mari. Desce ao 060, 3294. Força Aérea 2590, Centro Recife, em 1288, caso negativo no 260. Recife 288, negativo 260, Força Aérea 2590. VIP 5241 na linha, mantém cabeceira 1-0. Aliane, manter cabeceira 1-0, 5241. Mike Echo Delta, deixa para 510 enquanto nós aguardamos para deixar uma torre. Tá 3145, decolada 08, chame controle em 199.8. 1998, 3145. Papatango, Eco Zulu November, autorizado decolagem pistão na 7, o vento 140 graus, 099. Hotel de Salvador, boa noite, Alta 3145, decola. Alta 3145, contato na decolagem, suba a nível de voo 360 no perfil da saída da El. 360, perfil da Dael, 3145. Trip 5241, não autorizada a decolagem, som 1-0, vento 140 graus, 099. Autorizada a decolagem, 140 com 9, 5241. 5 autorizada a prova de lida. Chegar a sua vez, a outra 645. Papatango Eco Zulu November, decolado ao Zulu 1-0, chame agora o controle em 119.8. 3198, Eco Zulu November. Azul 6919, ali mantém 1-0. Mantém 6919. O Eco Zulu November mantém sobre regras de voo visual pro pé sobre o terreno na Reia Açé. Autoriza voar direto, senhora, para Ilhéus, aguardando autorização para a sessão 05. Afirmativo, está autorizada a proa direta de Ilhéus, Eco Zulu November. Proa direta de Ilhéus, Eco Zulu November. Eco Zulu November traz na sua posição agora de 1 hora a 7 milhas como posto para pouso em Salvador, a 500 pés sobre o terreno. Mike Eco Delta está com posição agora de 1 hora, meia dúzia de milhas com rumo oposto, passando agora 500 pés de subida. Mike Eco Zulu November sube inicialmente nível de voo 065. Inicialmente 065, Eco Zulu November. Controle Salvador, muito boa tarde, 5241, Arbor Elefa, sua escuta. 5241, contato a decolagem, suba nível de voo 200 no perfil da saída Arbor. É, perfil Arbor, 200. Controle Gol 966, solicita pro 060 para evitar formações sobre Mari. Solicitado o 1966, ó, tem condições de voar pro hoje, tá frio, Duda? Não, negativo, na presente não. Se a gente reporte quando possível. Enter. Gente, o Mike Eco Delta, o tráfego anteriormente informado, agora na sua posição de 3 horas, afastada em 2 milhas, está autorizado chamar a torre 1-9-8-9-5 no pouso. Avisar o contrato para chamar a torre, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, Mike Eco Delta. O Papatango, Oscar Tango Vitor, livre acionar, reporta táxi. Ciente, Oscar Tango Vitor. O Mike Eco Delta, autorizado da presente cruzamento da final pista 10028. Reporte para a direita base, pista 17. O Mike Eco Delta, CNH 1098. Autorizado cruzar a final da 10028. O Mike Eco Delta vai reportar para a direita base da 17. Para prosseguir na descida, Gol 966. Ciente, autorizado descida para 2.000 pés, 66, ajuste 1013. 2000 pés, 1013, confirme. 10118, corrigindo. Ok, 10118, Gol 1166. O Eco Zulu November está autorizado subida 085, reporte atingido. Passará atingindo 0159. O Gol 1166, confirme quantas milhas essa proa. Agora condições de aprovar a Duna, Gol 1166. Tem que ser autorizada a proa de Duna. Proa de Duna, Gol 1166. Era 10. Ali mantém na 10231. Controle Salvador, é o Tripa Parro de Lima. Controle, boa tarde, Papa Romeu, Eco Alfa Oscar, transfere sinistro da informação, né? Eco Alfa Oscar, sem identificação desse nível de 050, autorizada a chegar na Mário. 050 na Mário, Eco Alfa Oscar. Vitor Juliette, controle desconhecido no setor, está autorizado a chamar na frequência livre para decoração do seu posto no posto. No quadro 5, Recife, a frequência 133.25, bom voo. Confirme a primária, por gentileza? 133.25, secundária 1251. 33.25.25, obrigado, uma boa tarde. Achado, checado, tá? Recife, pouso, pistão na 7, o vento 130 graus, 099, o Mike Afinal. Recife, pouso, alma 7, Mike Afinal. Ao 1500. 6919, we got contact on the path required flight level 340 heading Lida. Clear flight level 340 direct Lida Azul 6919. Papatango Juliette Alfa Alfa, sob vetoração mantém a proa. O limite é o custo localizador. Reporte unidade de descida. Desça para 3.000 pés, o ajuste 10018. 18.3.000. Controle, Terra 3294, Rio Lima. Vem para o controle? É, o Trita Parra, Rio Lima, senhora. Decolou de Serra Índia com Índia, está passando aqui na Igreja do Bonfim. Está mantendo 500 pés na linha litoral, com 3 a voz, o código é o 0175. Vai com proa de Jardim Amação, o Trita Parra, Rio Lima. Vitor, livre o táxi, chame na interseção. Lima. 5241, autorizada a proa de Elefa. A proa de Elefa, 4 anos. Controle Santa, 3894. Prossiga. Pequeno desvio à direita da chegada, proa 050, aproximadamente 5 milhas. Ciente, reporte quando possível para o ITAP. Decolada uso 16, chame o controle em 119.8. Controle 1-9-9-8, 2231. Quente, Oscar Tanguito, mantém a posição. A posição.